coisa é gostar de si, pra não se tornar fantoche na mão dos outros por aí. Maloqueira doida, né? Nomes que ouvi por não acatar, me rebelar. Mulheres são lindas e livres, garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz, já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz, já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma a rédea da situação, deixa pra garota a direção. Elas conduzem, amiga do espelho, aceitação. Batom vermelho, furacão, aceita o conselho, coração. Não abuse, menino, atenção, menino. Não é à toa que liberdade é no feminino. Menino, não é à toa que liberdade é no feminino. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Quero dançar, quero sair, quero descer, quero subir. Me deixa. For this London chick, who is she, it's R.A.E. Immaculate queen, just stand up to the king. Never let a man disrespect you, how you mean. They come from your body, we're elite human beings. So, la-di-da-day, we like to party. This one's for the girls who don't care about anybody. La-di-da-day, she likes to party. This one's for the girls who don't care about anybody. Garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que garotos se perdem, esquece a hora de dormir. Falando demais, quem fala não faz. Já percebi que tem muita ideia e pouca ação. Toma rédea da situação, deixa pra garota a direção. Elas conduzem, amiga do espelho, aceitação. Bata um vermelho furacão, aceita um conselho, coração. Não abuse, menina. Quero subir,